Você que está ouvindo rádio, mudar ou desligar é corno. Você que está em frente à TV, mudar ou desligar é corno. É corno, é corno. Não adianta disfarçar, tentar baixar com seu vizinho, vai notar que você é corno. É corno, é corno, é corno. Se você não comprar o meu CD, é corno, é corno. Se comprar o CD pirata, é corno, é corno. Se você fizer cara feia quando ouvir esta linda canção, é corno. Você não, rapaz, se toque. Se você não for para o meu show, é corno, é corno. Se você não gosta de mim, é corno, é corno. Se você achar essa música feia, é corno, é corno. Você não sorri agora, agora. É corno, é corno. Não adianta disfarçar, tentar baixar com seu vizinho, vai notar que você é corno, é corno, é corno. Mom. Pense no cabo corno. Essa música é linda, rapaz. Deixa ela tocando, pelo amor de Deus. E você do rádio, que não toca minha música.